Paracundê, paracundê, paracundê. Paracundê, paracundê, paracundê, paracundê. Eternamente, eternamente, eternamente, eternamente, eternamente. Isso, mano, luxo! Para São Martins. Bora detonando! Levanta a mão, só quem gosta do... Levanta a mãozinha, torcida do Paysandu, torcida do Paysandu, torcida do Clube do Remo. Quem acredita que 2016 só vai dar Paysandu na cabeça? Quem acredita que 2016 só vai dar Leão na cabeça? E a torcida do Corinthians! Bora! Bora fazer nossa selfie agora, bota a mãozinha pra cima, nossa selfie, vai! Nossa selfie, mãozinha pra cima, primeira de 2016! É a águia mais poderosa! Assim, ó. Tá gravando já? Toma bicada. Tá? Esse dia. Dá-lhe bicada, Ellison. O comércio, meu amigo Miltinho, ele abraçou especial toda a galera dos canalhas, canalhas é... Se a novinha no galo, sabe o que ela quer? Vai, vai, vai, vai. Só os dois ninguém se mete, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peraí, que agora eu lancei uma, mas agora eu vou fazer diferente, porque o Ellison faz diferente. Aí, na moral, eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu! Sabe por quê? Que se foda a minha ex... Com ela não tem caô... Eu canto e agito. Quem concordar comigo, abre a boca e dá o grito. Que se foda a minha ex. Eita, garoto! E que se foda. Com ela não tem caô. Olha, eu canto na moral. Águia de fogo, esse super. É o caralho, eu sou mais ameaço. Calma, calma, calma, calma. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? O quê, o quê, o quê? Sabe o que ela quer? Foda-se. Alô, Fabrício dos Chupados! Fernando Dias, Muiu! GDP! Alô, Clebinho, Cleb Leal! Ellison, agradecer com muito carinho, meu parceiro Clay Eventos, tá aqui com a gente. Égua da sacada, Clay! É mais um ano. E joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, só quem vai amanhecer. Bota o copo pro alto, nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Bota o copo pro alto, vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Traz a minha dose, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, Xandão, chover Xandão, chover Xandão, chover Xandão, Xandão, Xandão, Xandão. Estoura essa champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na... E agora? Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e hoje eu sou pão. Empina aí novinha, lá vai o nosso drone, lá vai ele pro meio da galera. Vai a drone sobrevoando cidade folia, pra saudar 2016 com chave de ouro. Dá um passeio na esquerda, dá um passeio na direita e passeio, passeio, passeio, meu amor, meu amor. Vai lá no camarote, dá um cumprimento pra galera do camarote lá, de lá. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça? Onda, onda, onda. Deixa pra batida, bora, bora! Obrigado, Carlos Assis! Obrigado, Irineu! Responsabilidade! Isso sim, é com a gente, ok? Valeu, Rosalina! Da Bis! Essa mulher guerreira, a gente tem que tirar o chapéu pra Bis, os maiores shows sempre presente. Valeu, Ademar, não posso esquecer de você, viu? Clebinho, Clebão! A Bis! Valeu, Cinginho! Valeu, meu amigo Edilson! Valeu, Neto! Valeu, a galera do Crocodilo! Feliz 2016, família! Acende, acende aí, acende, acende aí, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende, acende. O rei do carnaval tá chegando, hein? Logo no alho, no sábado de carnaval. Que doideira me deu maluca, vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Aprendi tudo que faço e do que faço, me orgulho. Começo pra vocês, eu gosto muito. E a família Pantanal tudo bem, é direito. Tá quebrando no pau e botando queijo no porra. E a galera do coqueiro bota pra ferver. Vamos fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre quis. Se estou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de bem comigo. Se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar. E a nossa amiga modelo briga, Brenda Punk. Daí com a gente, a Brenda Tanks. Alô, Brendinha. Whisky e... Quem faz fumaça? Música. Thiaguinho do Sucesso. Alô, Thiaguinho! Alô, Zé de Marituba! Alô, minha família! Equipe Pulso, Maninho! Eu sou a MC Thaísa do Bonde das Maravilhas e sou fechadona com a Pop Live. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado que falava toda hora que prepara, prepara! Tacar o taco. Olha o batição! Olha o batição agora, vai! Taco, taco, taco. Nossa, Felipe Cadeirante também, Juninho. Tá aí, Felipe Cadeirante. Alô, Felipe! Manda o espaguete, te taco, taco. Se eu mandar a tremidinha, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, taco, te taco, te taco, te taco. Meu parceiro César, Nara, manda chuva. Obrigado também, Rodrigo e Roberta. Olha a equipe Xana sacudindo cidade. Tão sensacional. E a Carlinha com bola no pop. Sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Não desce, não desce, não desce. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Vai começar o funk. As novinhas tão sensas. Vambora que tem que tocar tudo, meu. As no... Descendo gostoso, aprendendo legal. Subindo baixa porção. Descendo gostoso, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, Aí o nosso amigão, empresário Maico Castro, também tá aqui presente com a gente. Um abraço pra você com muito carinho. Bezão e a Débora. Um abraço, valeu também pela presença, viu, maninhos? Essa galera é pop, não tem jeito. Júnior Castro também tá aqui presente. Fábio Barão. Júnior Patrone. É a família pop no Cidade Fulim. DJ Ellison. O showman do Pará. Bora detonando o que a galera gosta de ouvir agora! E a família tá parando! Todos os anos, Réveillon com a gente! Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amou. Olha o neguinho do comércio ali, Mari! Agora é tarde demais. Amigo Tiaguinho, Lajinho. Obrigado, Mateuzinho! Nossos anjinhos da Nike, aniversário! Nesse dia primeiro, logo mais é sabadão! Até 4 da manhã no recreio! Deixa o som me levar, e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir, com uma galera do rock. É a nossa super âncora, Juninho, presente também com a gente, garoto! Um novo príncipe, o som vai rolar. O careca, Gilbertinho. Galera do Lobo Mal Saúde também daqui presente. Valeu mesmo pela presença de vocês. Alô, Boca de Peixe. Alô, Mestre Bocão, Furacão. Banda AR15. A nossa grande amiga Gláucia também tá aí com a gente. Ela e todas as nossas mercenárias. Dali Bicada Ellison. Alô, meu amigo Spike! Olha as paixões. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer? Meu amigo Pura quer. Também tá aí com a gente. Alô, Pura! Tio Chico, Tardelli, toda a galera aqui com a gente. Bora, querido irmão! Bismarck também. Toda a galera da Baladinha nos Junus. Alô, minha cúpula. Alô, Spike do Gomes. Vou te dar um papo aqui, ó. Você estando conosco, não tem nada pra ninguém.